Oi, gente, estamos aí para falar hoje orientação dos espíritos para a gente gravar um vídeo com um tema chamado Plano Terra. Antes de falar sobre o tema, veio um assunto para falar assim. No nosso canal está mais ou menos em média com 7 mil inscritos, né? Mas tem também muitas pessoas que assistem os vídeos que não estão inscritas. Isso é normal, isso acontece em todos os canais, né? Muita gente que assiste o vídeo de determinado canal, mas não se inscreve. Por exemplo, tem vídeos aí na plataforma com mais de 20 mil visualizações, né? Por exemplo, do Exu Tranca Rua, tem mais de 20 mil visualizações, né? E nós estamos com 7 mil. Então, quando a gente seja o canal que for, com assunto que for, tema espiritual ou não espiritual ou qualquer outro assunto, eu vou falar do nosso, né, que é um tema espiritual. Quando a gente faz um canal assim, né, e vocês estão nos seguindo, eu vou falar só dos inscritos, não vou falar nem dos que não estão inscritos, né. Os que estão inscritos, vamos lá, vamos botar lá, 7 mil pessoas, né? São nossos inscritos e nossos seguidores, né? Estão gostando dos vídeos, dos conselhos que a gente dá, dos conselhos que os espíritos dão e tudo mais. Quando a gente faz isso, nós estabelecemos uma ligação, né? São ativados cordões energéticos de nós para vocês e de vocês para nós. E nós aqui é como se nós fôssemos influenciadores. Então, o que que acontece? A nossa responsabilidade para com vocês é imensa, gigantesca. A gente tem que pensar 10, 20, 30 vezes antes de falar alguma coisa. E mesmo assim, às vezes sai alguma coisa errada porque a gente não é perfeito, mas a gente pensa 10, 20, 30 vezes antes de falar alguma coisa. Porque a nossa responsabilidade com vocês é muito grande. Vou dar um exemplo, né? Se a gente dá um conselho para vocês, bom, para o bem mesmo, o que que vocês vão fazer? Vocês vão aplicar aquele conselho na vida de vocês. Se a gente pedir para vocês fazerem tal coisa, não vou dizer todos, mas muitos ou todos, de repente também, vão lá e vão fazer. Não, vamos fazer porque o Pedro disse. Não, o Pedro disse, ele está certo, né? Que a gente confia nele. Tipo assim, né? Mais ou menos assim. Aí vamos supor que eu, de repente, me deixo levar pelas emoções. Vamos supor que eu tenha um temperamento explosivo e eu faço alguma coisa sem pensar e faço de mim mesmo, muitas das vezes, às vezes nem consulto a Deus, né? E tomo uma atitude de repente intempestiva, né? E dou um conselho para vocês no calor da emoção, no calor de uma raiva, alguma coisa assim. O que que vai acontecer? Não digo todos que estão inscritos, mas muitos, ou de repente até todos, vão lá e vão seguir aquele conselho que eu dei no momento de raiva, no momento que eu deixei a emoção tomar conta. Olha a minha responsabilidade. É como se eu tivesse influenciado vocês, incitado vocês a fazer alguma coisa negativa. O que que acontece? Perante a justiça de Deus, eu respondo por isso, porque eu sou o responsável pelos conselhos que eu dou para vocês. E a Sabrina também é responsável pelo conselho que ela dá para vocês. E a Sônia também é responsável pelo conselho que ela dá para vocês. Então, é muito perigoso. Se qualquer um de nós três aqui nos deixarmos tomar pela emoção, pela raiva, e dar um conselho para vocês, porque o que que vai acontecer? Nós do canal Plataforma de Oração temos vocês como seguidores, como inscritos, e quando as pessoas gostam daquela pessoa, no caso eu, Sabrina, Sônia, né, que estamos fazendo os vídeos aqui, né, que somos mais que estamos fazendo os vídeos, esses seguidores, A gente mandar vocês fazerem, falar alguma coisa para vocês, vocês vão tudo lá. Opa, ele falou isso, vamos lá defender ele. Vamos lá fazer não sei o quê. Ele deu esse conselho, vamos lá fazer o que ele mandou. Aí vai todo mundo lá e faz aquilo. Quer dizer, é uma atitude perniciosa que eu respondo por isso perante a justiça de Deus. Vocês, por estarem fazendo isso, vão acabar respondendo também. E aquelas pessoas às quais vocês vão fazer alguma coisa que não é legal serão atingidas por esse ato. Olha o círculo pernicioso, o círculo daninho, o círculo negativo que se causou. Então é uma coisa seríssima perante a justiça de Deus. Veio isso na minha mente, né? Para falar para vocês. E aí eu estou falando isso para vocês. Por isso que a gente se preocupa muito em dar bons conselhos. Nós não somos detentores da verdade, não sabemos de tudo, mas como nós estamos assim trabalhando, né, por um mundo melhor, para um mundo regenerado, com certeza nós não vamos nos deixar tomar pela raiva, pela emoção e falar alguma coisa negativa para vocês. A nossa intenção é falar algo positivo, algo que vai acrescentar, algo que vai fazer a diferença, né, na vida de vocês para melhor, para vocês evoluírem, atingirem o patamar evolutivo que nós estamos alcançando de um mundo regenerado, né? Para poder termos o direito de continuar encarnando aqui na Terra, porque daqui a um tempo vai ser muito bom viver aqui na Terra. Já é bom viver aqui na Terra. Temos muitos problemas, né, no planeta, mas é um planeta maravilhoso. Mas daqui a um tempo vai ser um planeta muito melhor, né, de se viver, com muito mais paz, com muito mais harmonia, com muito mais amor, fraternidade, tranquilidade, com muito mais amizade. Uns se preocupando com os outros, ajudando os outros. Olha que legal, né? Se o mundo se tornasse mais rápido logo, né? Para a gente poder viver assim, seria perfeito. Então eu vou passar para Sabrina. Esse é o meu pensamento, né? Eu vou passar para Sabrina, porque a Sabrina quer cantar um louvor evangélico, que são muito bons, principalmente esses louvores de corinho de fogo. Eu gosto bastante porque a gente bota aqui para ouvir, né? Eu não tenho religião, mas eu adoro os louvores evangélicos porque eles levantam minha vibração. A gente, né, fica muito fortalecido, né? Principalmente quando é um momento de luta espiritual, né? Batalha espiritual, e isso levanta muito a nossa vibração, e a gente confia em Deus, independente de qualquer coisa, a gente confia em Deus, porque tudo tem um propósito, tudo que acontece tem um porquê. Se está acontecendo determinada situação, o para quê, exatamente, tem um para quê, né? Porque muitas coisas que acontecem, que parecem serem ruins, mas na verdade são boas, porque vai trazer ensinamentos para todos. Ninguém fica sem ser ensinado. Vai trazer ensinamentos para todos, para nós crescermos, para nós nos fortalecermos. Então, tudo tem um propósito, tudo tem um para quê. Deus sabe de todas as coisas, Deus está no controle de tudo que acontece. E o propósito maior, com certeza, é que todos nós nos unirmos, todos nós sejamos amigos, irmãos, fraternos uns com os outros, porque eu amo todos, eu não tenho raiva de ninguém, não consigo nem sentir isso. Quando eu sinto aquela raivinha, não consigo, não consegue prevalecer, é um fogo que sobe e baixa rápido em mim, eu não consigo manter aquilo, porque minha vibração é diferente disso. É um sentimento que não consegue entrar em mim, né? Então é isso. Você quer falar? Chamar a atenção para parar de falar em raiva, porque eu não gosto dessa palavra. Então Eu corta do também não gosto. vocabulário. Também não gosto. Já falei para assim, não fale mais nisso. É, a palavra raiva eu aboli do meu vocabulário, porque é um sentimento que eu já não tenho. É, eu posso dizer assim, tristeza, né? É, é. Mas raiva, eu não consigo sentir raiva de ninguém. É, quando ele falou dos louvores evangélicos, realmente, os louvores evangélicos, eles nos levantam bastante, principalmente louvores pentecostais, que são aqueles louvores bem avivados. Vocês podem procurar Corinho de Fogo, quem tiver curiosidade de saber como é a Corinho de Fogo, ou louvores pentecostais, que aparece bastante. E nós estávamos aqui louvando antes de gravar, né? Posso falar uma coisa antes de você cantar? Para complementar, perdão eu ter interrompido ela, mas eu tenho uma experiência com Corinho de Fogo, porque eu que gosto de limpar o nosso local de reunião, eu faço com um prazer imenso. Nossa, eu fico alegre de vir limpar, porque é uma forma que eu digo assim para Deus: ah, Senhor, eu faço isso aqui com tanto carinho, com tanto gosto, eu gosto de ver isso aqui tão limpinho para a tua obra, e eu venho, eu faço questão, então todo mundo sabe que eu que venho aqui limpar. E quando eu venho, eu boto Corinho de Fogo. Aí eu fico aqui, gente, eu fico limpando, ao mesmo tempo eu fico louvando, eu fico ouvindo Corinho de fogo, eu fico dançando aqui, porque me envolve muito, eleva muito minha vibração. Aí um dia foi, não me lembro qual foi a irmãzinha, a entidade, você lembra, Sabina? Foi a Detsu? Não, foi. Foi uma das irmãzinhas que vem conosco, não sei se foi uma Pombagira, se foi a Detsu, que veio. E eu falei assim: ah, eu vim aqui para cantar, louvar. Ela disse assim: ih, e a gente faz a mesma coisa, quando você bota as tuas músicas aqui, que fica limpando, que a gente vem preparar tudo para o trabalho, junto com você, fica todo mundo aqui dançando e cantando junto com você. Você não vê a gente, não, mas a gente está aqui dançando e cantando. Então, move, essa música alegre move muito. E eu vou para... Foi a Catarina, né? Foi. Catarina. Aí ela disse assim: eu fico aqui cantando e dançando com você. Foi a Catarina, meus irmãos, a Segunda Catarina, que ela disse que ela aprendeu a gostar muito dos louvores evangélicos, principalmente do Corinho de Fogo, por minha causa, porque era o que eu mais ouvia, né? Então, como ela me acompanha já desde muito antes, então ela aprendeu a cantar. Tanto que, às vezes, eu cantando, daqui a pouco, quando eu via, estava eu lá, não sabia nem o que era. Estava lá, né, já manifestando, e não sabia que estava manifestada com a cigana. E eu me identifico muito com os louvores me ajudam muito. E o Pedro passou também, né? Ele sentia essa vibração dos louvores evangélicos, quanto que eles nos levantam. E eu costumo dizer, principalmente na religião evangélica pentecostal, ela tem uma coisa de boa, meus irmãos, sabe o que, que é? Ela prepara a pessoa para a batalha. Ela prepara a pessoa para enfrentar a dificuldade, qualquer que ela esteja passando. Ela vai usar as armas, né? Qual é as armas? Ela vai marchar. E como ela marcha? O evangélico pentecostal, ele tem o hábito de marchar com o joelho no chão, de oração. Muita oração, marchar com jejum, marchar com louvor, de adoração, marchar com consagração. Marchar assim, orando, né? Ele entrega aquilo para Deus, aquela causa, e faz a parte dele, né? Então, estou falando de um termo evangélico para vocês poderem entender. Então, eu queria compartilhar com os irmãos esse louvor que a gente estava ouvindo, e eu senti muito no coração de cantar para os irmãos, que ele fala assim: não sou muito boa de cantar, meus irmãos, então eu vou fazer da minha forma, tá? Que ele diz assim: qual será o segredo de Sansão? De onde vinha sua força? E o que você me diz de Josué, que conseguiu fazer o sol parar? Como pode aparecer um quarto homem, se para dentro da fornalha apenas três o rei lançou para morrer? Se você fosse Abraão, eu lhe pergunto, levaria o seu filho em holocausto para oferecer?

Pedro, detentor de uma mediunidade muito, muito, muito ostensiva. Uma mediunidade que precisa ser sempre controlada e ajustada, alinhada, para que possa ser usada assim, de uma forma bem equilibrada. Uma mediunidade onde muito ainda está fechado, que nós vamos abrindo aos poucos, de acordo com o amadurecimento e com a necessidade do serviço. Estamos num plano terra, não estamos, irmãos? Num plano terra. O que seria o plano terra? O plano terra é um planejamento para que possamos atingir um novo patamar. Um patamar onde reinará a fraternidade, o amor, a luz divina. Por isso se faz necessário uma mudança de condutas, uma mudança de pensar, uma mudança de sentir, uma mudança de agir para melhor. Outros precisam mudar em menos intensidade, pois já vem trabalhando essa mudança há muito tempo. A psicosfera do planeta Terra ainda é muito densa, mas isso vem diminuindo, vem melhorando. Também acaba se tornando densa pela quantidade de espíritos encarnados que temos aqui e pela quantidade de espíritos desencarnados que também temos nas dimensões vizinhas, nas dimensões inferiores, no astral inferior, nas dimensões próximas à crosta, nas dimensões da subcrosta planetária, nas regiões abissais. Muitos encarnados acabam sendo influenciados por pensamentos de espíritos desencarnados que habitam essas regiões, mas entendam, os encarnados só serão influenciados e se deixarão influenciar pelos pensamentos de espíritos desequilibrados que habitam regiões inferiores se estiverem em sintonia. Se vocês estiverem com a sintonia com Jesus, os pensamentos que vêm de lá de baixo não os atingirão. E se vier o pensamento, vocês repelirão, porque não há identidade de interesses. E toda essa matéria mental tóxica em volta do planeta Terra vem se dissipando de acordo, a partir e enquanto os irmãos estiverem fazendo uma reforma interna profunda, se livrando de vícios de todo o tipo, se livrando de muitas paixões, muitas emoções ruins, emoções negativas, colocando essas emoções de lado e substituindo pelas emoções positivas, pelo sentimento de alegria, pelo sentimento de amor, pelo sentimento de compaixão, resiliência, esperança, paciência, tolerância, amizade, companheirismo, a preocupação para com o bem-estar do seu próximo, porque você não quer estar se sentindo bem, então também deseje que o seu irmão sinta-se bem através das suas atitudes, através do que você fala para ele, através de uma mensagem que você manda para ele, através de qualquer veículo tecnológico que hoje se tem na Terra em abundância. Porque uma palavra proferida, ela pode te levantar ou ela pode te destruir. Palavras proferidas verbalmente ou através da escrita causam sempre um ato, causam um resultado, pode ser positivo ou negativo. Muitas das vezes uma palavra mal proferida ou mal escrita pode causar o suicídio de alguém. Pode causar, irmãos, um infarto. Pode causar uma série de problemas. Pode causar depressão. Se pode proferir palavras a hora que se quiser, mas se responderá por essas palavras, com certeza. Palavras têm poder, escrita tem poder, pensem bem. Antes de proferir uma palavra ou escrever algo para alguém, porque isso estabelecerá uma ponte, uma ligação para a qual você terá com essa pessoa ou com muitas pessoas. Se estabelece uma relação espiritual, uma ligação energética forte, profunda. O campo áurico e eletromagnético do planeta Terra vem melhorando. As vibrações vêm se elevando. As vibrações vêm subindo, subindo, subindo. Aquele que não acompanha esta vibração que vem subindo, que vem se elevando, é como se não houvesse uma sintonia daquele determinado espírito ou espíritos para com o habitat planetário o qual ele está. E é como se o planeta cuspisse, lançasse fora aquilo que não está condizendo com sua vibração, com seu campo eletromagnético, com seu campo áurico. Até mesmo as regiões umbralinas vêm mudando seu campo vibratório, porque com a mudança do campo vibratório do planeta, com a mudança da humanidade para melhor, os umbrais vêm esvaziando. E as vibrações desses umbrais também se elevam. Porque pensem, todo orbe planetário existem as dimensões inferiores, umbralinas. Imaginem um planeta onde a humanidade é muito evoluída. Porque a humanidade não é só da Terra, humanidade é de todo o universo. Humanidade de raças diferentes, mas são humanidades. Todos somos um. Não somos só habitantes da Terra, somos de todos os mundos do universo. Vamos lá. Imaginem o planeta Júpiter. Um planeta onde tem uma humanidade muito evoluída. A vibração, o campo áurico desse planeta, a vibração desse planeta, da humanidade desse planeta, é muito superior à humanidade do planeta Terra. Lá também tem um umbral. Mas como seria o umbral de lá? Qual seria a vibração? Imaginem, regiões abissais daqui da Terra, é um verdadeiro inferno, não é? Um sofrimento inenarrável estar lá. Mas como seriam as regiões abissais, vamos dizer assim, para que se entenda, de Júpiter? Pode ser que a região abissal de Júpiter seja um verdadeiro paraíso para vocês, para nós aqui da Terra. Com vibrações, muitas das vezes, dependendo do planeta, com vibrações mais elevadas até mesmo do que daqui, da crosta. Então, cada orbe é um orbe. Cada planeta é um planeta. Cada vibração é uma vibração. Vamos lá. Então, devemos pensar. Devemos pensar. Cada vez que vai se elevando a vibração, que vai se evoluindo, o seu corpo psicossomático, ou corpo astral, ou perispírito, vem se sutilizando, ficando cada vez mais leve. Muitos crescem tanto que após o desencarne, se despedem da Terra e vão para um planeta muito mais feliz, onde não há picuinhas, onde não há ataques de raiva, ataques de ódio, onde não se deixa levar pelas emoções. Características de um mundo totalmente regenerado, onde a regeneração é plena. Nesses mundos, a humanidade desses mundos tem a característica de ter as emoções totalmente equilibradas. Eles não se deixam levar de forma intempestiva. São muito bem controlados, agem mais com a razão, nunca de forma alguma atacam o irmão, nunca de forma alguma ofendem o irmão, estão muito mais voltados para uma consciência crística de pura serenidade, uma consciência de amor. Como poderia haver uma discussão? Como poderia haver julgamentos? Como? Não, não há. Não há julgamentos. Não há inveja. Não há indignação. Não há. Todos se tratam bem. Um se preocupa para com o outro. Um ajuda o outro. Um quer o bem do outro. Se acontecer alguma coisa de ruim com alguém, Não vem um, dois ou três, vem muitos ajudar. Porque o que se deseja num planeta regenerado? Uma qualidade de vida. Uma qualidade imensa de vida. E qualidade de vida é equilíbrio mental, equilíbrio de emoções. Isso é um mundo regenerado. Esse é o plano para o planeta Terra. Eu irei coçar o olho dele, porque está com uma coceira no olho. Então, queridos irmãos, entendam que o plano Terra é um planejamento para que haja toda essa mudança. E o plano espiritual vem dando checkmates. O plano espiritual superior, Deus, vem fazendo testes com os seus filhos para ver se verdadeiramente os seus filhos estão na posição com ele. Se estão num caminho reto. E se faz acontecer situações no dia a dia que, dependendo da escolha, da atitude da pessoa, o teste é feito. E muitas das vezes, essa pessoa não percebe que se passou por um teste. E eu digo com propriedade, com a visão de estar do lado de cada vida, do lado dos invisíveis para vós, onde nossa visão é mais ampla, muitos vêm sendo reprovados. E a preocupação está grande, de todos nós. Porque nós vemos percebendo o seguinte, queridos. Nós viemos percebendo que a maioria não está no padrão necessário para permanecer no planeta Terra. E muitos desses são pessoas que tinham grandes chances de permanecer. Só bastava um pouco mais de força de vontade. Só bastava um pouco mais de querer. E quando desencarna e chega no plano espiritual, se arrepende e chora, mas aí a chance já passou. Por isso nós estamos aqui, usando este médium, essas médiums e outros médiums pela internet. Nós viemos nos manifestando de forma grande, de forma diferente, de uma forma intensa, para que haja um despertar global. Para que muitos que têm chance, que só precisa de um empurrãozinho, permaneçam na Terra. Para que após o seu desencarne não se chegue no plano espiritual e receba a notícia que está se despedindo do planeta. E muitas das vezes, por uma coisa, uma situação que poderia ter mudado, que poderia ter modificado. Então, irmãos, não esperem o desencarne. Mudem agora. Porque, irmãos, desencarnar e estar em esferas superiores, numa colônia espiritual, é muito mais fácil mudar. A prova de fogo é aqui na terra, porque é aqui que o bicho pega, não é? Aqui é que você vai passar por situações que vão te colocar à prova. Aqui é que você vai passar por testes e situações às quais você vai mostrar quem você verdadeiramente é. Então, meus queridos, modifiquem já, modifiquem aqui, sigam o exemplo de muitos médiuns que estão fazendo a verdadeira reforma, se espelhem neles. Pedro já errou muito, Sônia já errou, Sabrina já errou. E olha a reforma, o esforço, a dedicação que eles estão tendo para melhorar. Pedro mudou muito, vai mudar mais. Sabrina mudou muito, vai mudar mais. Sônia mudou muito, vai mudar mais. Mudem também. Sigam o exemplo deles, mas não só deles, de outros também. Porque na internet existem espiritualistas sérios que estão lutando por um mundo regenerado. São muitos, vocês conhecem, vocês sabem onde ir. Muitos de vocês que estão aqui inscritos neste canal, Casa Plataforma de Oração, estão inscritos no nos canais deles. Ouçam eles, sigam os conselhos que eles dão. Porque todos são servos de Jesus. E todos estamos unidos nesse propósito. Por isso não pode haver separação. Não pode haver briga entre irmãos. Não pode haver desentendimento entre irmãos. Só deve haver o amor. A união, só a união e o amor os faz vencer. Só a união e o amor torna este mundo fraterno. Vamos tornar esse mundo fraterno hoje. Vamos tornar esse mundo fraterno hoje. Seremos benevolentes, seremos amorosos. Já somos. Já somos amigos. Somos irmãos, nos amamos. A partir de hoje, nós só escreveremos para outro irmão palavras amorosas, palavras de incentivo, palavras de consolo. A partir de hoje, nós só falaremos para o outro irmão palavras de amor, de incentivo, de perseverança, de coragem, de um vencedor. Diga, você já venceu, a luz venceu, o amor venceu, Jesus Cristo venceu, e eu também, porque eu sintonizo com os propósitos do Cristo. Os mesmos propósitos dele são os meus. Nós estamos em sintonia. Para todos que eu olhar, independente de quem seja, eu amo. Se eu amo, eu não falarei nada que vai magoar esse irmão. Eu não escreverei nada que vá magoar e deixar o irmão entristecido. Não, eu não vou julgar o irmão. Eu vou até ele, eu vou procurar saber o que está acontecendo para ajudá-lo. Não vou julgá-lo sem saber o que está ocorrendo, porque eu não o conheço. Eu não sei o que ele está passando e o que ele passou. Não posso julgar. Eu vou até ele, eu entrarei em contato e vou perguntar: meu irmão, o que está havendo? Posso ajudar? Conte para mim. Conte-me o que está ocorrendo. Eu quero o seu bem. Eu quero te ajudar. Essa é a forma certa de agir. Esta é a forma certa de agir. Ajam com amor. Ajam com fraternidade. Ajam com amizade. Quando este mundo se tornar totalmente fraterno, aí sim, toda a humanidade da Terra, de mãos dadas, terá o privilégio do contato com irmãos de outros orbes planetários, porque eles estão por aqui, mas no momento não podem descer. Tornem-se fraternos, e aí eles descem e abraçam, ajudam, auxiliam, porque eles já passaram por esse momento de transição. São irmãos mais antigos, mais experientes, mais evoluídos, e eles só querem ajudar. Pois bem, muito obrigado. Essa é a minha mensagem. Um irmão que só quer ajudar. Apenas um irmão. Caboclo, pena branca. Fique em paz. Kira! Kira! Kira! Amém. Ok, irmãos. Essa foi a mensagem de hoje, né? E esse é o propósito da plataforma de oração ao qual nós fomos chamados, a unificação, não digo assim unificação, mas a união, né? A unificação não deixa de ser a união das religiões em prol de um mundo regenerado, em prol você respeitar a religião do outro irmão, compartilhar informações, compartilhar conhecimentos, né? E todos unidos do amor, uns ajudando os outros, né? A gente sempre vê os comentários e recebe com muito carinho e gratidão os comentários dos irmãos, e muitos dizem o quanto que a plataforma de oração contribuiu na vida dos irmãos, mas não é só a plataforma de oração que contribuiu na vida dos irmãos, os irmãos também não sabem o quanto que com seus comentários vocês estão contribuindo muito para a nossa vida, muito para que a gente se reformule cada vez mais. Então é uma troca de energia, é uma troca de informações, aonde um está ajudando o outro a evoluir, aonde a sua evolução é a minha, a sua felicidade é a minha, a sua alegria é a minha, a sua tristeza é a minha, a sua dor é a minha, a sua conquista é a minha. Então, é esse recado que eu queria deixar para os irmãos, o quanto que por quanto que os irmãos contribuem muito para a nossa vida. A Soninha sentiu, né? Pediu para cantar esse hino. Então, eu vou cantar. É um hino da harpa avivada. A harpa é da harpa. Não, eu seguro. O título fala Amor que Vence. Que diz assim. Amor que por amor desceste, amor que por amor morreste, a quanta dor não padeceste, meu coração pra conquistar e meu amor ganhar. Amor que com amor seguias a mim, que sem amor tu vias, oh, quanto amor por mim sentias, meu Salvador, meu bom Jesus. sofrendo sobre a cruz. Amor, que tudo me perdoas. Amor, que até mesmo abençoas um réu de quem te afeiçoas. Por ti, vencido a Salvador, eis-me aos teus pés, Senhor. Amor, que nunca, nunca mudas, que nos teus braços me seguras, cercando-me de mil venturas, aceita agora, Salvador, o meu humilde amor. Então, irmãos, é o amor, né? A maior força, a maior energia cósmica de evolução, de propulsão, é o amor. Então, amemos uns aos outros, como Jesus nos ensinou. E lembrem-se, nós só queremos ajudar. Nós só queremos trazer uma palavra de amizade, de amor para vocês. Esse é o nosso único interesse. Não existe outro. Nosso interesse é propagar o amor e fazer com que esse mundo se torne um mundo regenerado o mais rápido possível. Nosso interesse é o bem-estar de todos vocês, para que vocês tenham uma qualidade de vida espiritual muito boa, assim como nós estamos adquirindo essa qualidade de vida espiritual através da busca, através da reforma necessária, da renúncia de algumas coisas, da entrega, exatamente, Sabrina está falando. Esse é o nosso interesse, com sinceridade de coração. Muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês.